Autorizado, pouso 1-0, gol 1754. Controle oeste? Fala, Chico, controle 190.8, tem um voo. 0 oeste. Papo uniforme, Alfa Papa Luiz, controle Salvador, mantenha condições OIS. Chame pronto para descida em Feira de Santana. Controle web 6741. Jet 6741, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto bridge. Saída da EL, após Leda, direto bridge, autoriza da EL? Autorizado. No 260, autorizado pro do Romeo Fox 018, e chama o centro de Recife 125.45, alternando 126.85. Romeo Fox 018, 125.45, alternando 126.85. 85, obrigado, boa tarde. Vou no 754, autorizado táxi via Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamante a Juliette. Isso é o meu voo. Sim, quando solicitado vai abandonar o setor, comprou a norte. Ok, quando for abandonar o setor vai reportar, comprou a norte ou não. Autorizada autorizado a final do procedimento em LSXUE, desça para 2.1 pés, altímetro 1.0.1.7, reporte estabilizado. 2.1.0.1.7, reporte estabilizado, 600, desça para 3.000 pés, altímetro 1.0.1.7. 3.000 pés, 1.0.1.7, 600. Pode prosseguir o gol 754. Autorizado, Juliette, posição 08. Juliette 08. Mas mantendo separação visual com o solo para o circuito de tráfego em Feira de Santana, Não há tráfego conhecido no setor a informar. Reporte visual com Feira de Santana. Obstacado 9829, eu solto. Cuidado, você é 9829. Informação no momento é a Papá, o QNH 1007, o senhor está pronto para a cópia? Afirma 9829. Projeto Salvador Recife, via Upper Whisk 58, nível de voo 390. Saída Puca, transição Caju. Decolada pistão 1-0 com primeira curva esquerda. Responde 5527. E o controle Salvador 120, decimal 8. Sacargo 9829, ciência autorizada Recife, Upper Whisk 58, nível 390. Saída Puca, transição Caju. Decolada pistão 0, curva esquerda, 5527, outra escolha. 120, decimal 8 é o controle. Ata 9829. Correto, tinha pronto, estava sacado 9829. 9829. 41, chama o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251, obrigado. Tanguinha que serra, serra, controle. Tanguinha que serra, serra, confirmando tipo da aeronave, pessoas a bordo. Copiado, 05 a bordo, Alfa Serra 50, o Yankee Serra, serra, mantenha condições visuais. Confirmando se está acionado com o transponder. Mantenha o transponder 01142, altímetro em Salvador no 017, reporte sinal para pouso no CRE. Pouso para Mike Juliette Romeu, vai manter voo parado nessa da presente posição? Afirmativo, senhor. Certo, mantendo o voo parado da presente posição, está autorizado a manter 500 pés, não vai interferir na aproximação. Porém, vai evitar sobrevoar a próxima marcador externo. Ok, vai manter então a presente posição, 500 pés no Mike Juliette Romeu no voo parado. Então, 3804, tem um serafo de helicóptero nas proximidades do marcador externo, 500 pés, sem interferir na aproximação. Direito 3204. Gol 1600, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 pés, altímetro no 017, reporte estabilizado. Está autorizado o X-Way, reportagem estabilizado, desceu para 2600. LS 3804. Completa final torre 118 decimal 612. 18-6-3804. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5240, ciente da informação Papa. Trip 5240, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada MAN, altímetro 1017. 050-1017, o Trip 5240. Fortaleza. Pai Objeto 6721, informação em curso a Papá, Fortaleza, nível 330, copia? Torre Salvador, boa tarde, 3804. Autorizado Fortaleza, nível 330, via pêndulo 19. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frotti. Controle 120, decimal 8 e aciona 5526 no transponder. Gente, 330 Fortaleza autorizado. Decola da 10, perfil Momo Frotti após o pêndulo 19208, controle de saída, 5526 transponder. A sinal do, da pista 10. Nesse setor não interfere na aproximação. Ok, graças. 7 Amaral, obrigado, 2-1. Gol número 00, traço do helicóptero, entre o marcador externo e a posição Luna, 500 pés, está interferindo na aproximação. Avistar. Divino. 219, controlado. Uno 600, agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 804, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, Juliette. Autorizado a final do procedimento LSXO e após toque, desceu para 2 no pé, altímetro 1017. Autonomia de 2 horas e 40 minutos, alterna Natal. Apsa 9829, tá aqui a via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 017, um bom voo. Apsa cargo 9829, gente, parte principal, Indy Alpha, quando pronto, 118 decimal meia dúzia, ajuste no 017. Obrigado, bom dia. Papá, Romeu Lima, prossiga. Mike Juliette, valeu, controle. Escuta, senhor. Eu preciso que o senhor se afaste desse setor agora. Ok, comprou a norte. Triplo, Papá Romeu Lima. Acione transponder posição normal, direto para FIA, 500 pés, não me escuta. 3204, Juliette 01, atentando ao táxi da aeronave da Abs, ok? Juliette 01, ciente do Abs, né? 089 da Ju, tá no 03. Zoom 4089, coordene com a equipe de solo após o parqueamento do Airbus da Tano 01, autorizado, reposta táxi. Após o Airbus 01. Você já visual com o local de pouso? Ok, ciente. Forme na final para pouso, cat space. O Martinet Romeu já está mantendo a vertical da BR-304, está autorizado o setor, senhor? Confirme. O Martinet Romeu já está na vertical da BR-324, está autorizado sobrevoo nesse setor, a mil pés? A 500 pés, 500 pés, desça para 500 pés. 500 pés, Romeu. Vai atingir 5.000 ou 5.240. Trip 5.240, desça para 2.000 pés, altímetro no 0, no 7. Está livre aproximação, como strip 0, não localizador. Descendo para 2.000 com 1.017, portaria estabilizado 5.240. Oi, o AFC 9829, ponto espera da 1.0. Ali mantém o AFC. Ali mantém o AFC 1.0829. 500 pés e voo pairado. Próximo ao seu tráfego, aí, cerca de 5 milhas à frente. Fique atento ao tráfego. Fica atento. Papá Roma, eu mantenho 500 agora. Tudo bom na 600? Meu nome é 00, boa tarde. Taxi F Alfa e reporta antes do taxi Juliette, para ingresso. Alfa e chama antes da Juliette, no 600. Avisa 9829, autorizador de decolagem, pistão no 0, vento 290 graus 082. Da carro 9829, tem livre decolagem, pistão no 0. 01 no ONU, suba inicialmente e mantenha-se em condições visuais no 045, aguardando a autorização de tráfego para Recife. Inicialmente é o 145. Whisky Sierra Tsei. Salvador, boa tarde, Gondo 924, informação, Oscar. Salvador, Gondo 924, boa tarde. 4, identifique-se, desse mantenha o 050, chegada à Mari. 50 na Mari, Gondo 924. Confins. Azul 4089, táxi CV Indy Alpha até o ponto de espera Dono 0, no ponto de espera Torre em 1, 18 decimal meia dúzia, com ajuste no 0, no 7, bom voo. Gente, via Indy Alpha no ponto de espera Torre 186 com 1017, 4089, obrigado, bom dia. Luna 600, Juliette 09 é o portão. Juliette 09, no 600. Siga Guardião 02. E 829, decolado agora às 10, controle 120.8, bom voo. Câmara. Guardião 02, mantém-se condições visuais, situando a travessão da Baía de Todos os Santos, informe a direção no litoral sul, na farol de Itapão, de Cabar. Qual é a frequência mais uma vez para o 120.8. 120.2, obrigado. TP-5240 está cruzando com dois tráfegos, dois helicópteros a baixa altura, que a gente vai se interferir com sua aproximação. Ciente, TP-5240 que está estabilizado. Leve Chicago 9829, decolado na Puca. Confirme. É o Ave Chicago 9829. Ave Chicago 9829, contato radar na decolagem, submantenho 390, saí da Puca. 390 Puca, tá 9829. O controle de copel trip tá estabilizado, 5240. Trip 5240, complete a aproximação, chame torre, 1-8, desse nome é dura. 108 também, vai chamar o 5240, bom trabalho, senhor. Boa tarde, é o trip 5240. Trip 5240, sim, do tráfego, reporte trem embaixo travado, pista livre e fuso autorizado. Tinha turno 70 graus com 10 nós. Reportando aí, 5240. Tô aí, Salvador 408910, ponto de espera pronto. Sim, tu não tem no ponto de espera azul? Não tem, 408910. Mas não visual com a galinha dourada. Ok, ciente, frequência livre, chame na decolagem. Chamada de decolagem, opa, parra do ali, ó. Confirme. E aí, a transmissão ininteligível. Sente, a que você vai. Alfa Papa Whisky, agora na escuta. 9.180. Frequência livre. Whisky Sierra X-Ray. Prossiga, senhor. Acione 5457, subindo ao 280, direto Aracaju. Confirmando, 54. 5457, subindo ao 280, na Torre de Aracaju. Ok, 5457-280, Pro de Aracaju, obrigado. Mando Whisky Sierra X-Ray 270, suba 270. Restrito? Suba 270, nível ímpar para o rumo de Recife. Positivo, confere. Absa Cargo 9829, chame o Centro Recife, 2545, alterna 2685. 2545 no 2685, obrigado. 531 no transponder. 390 autorizado, Campina Grande, 10, decola, curva esquerda, Puca, Zipa, intercepta, pêndulo 10, rota do plano 208-5531. 240. Siga. São 8, chama pronto para o chibete de ensinamento. Chamará, obrigado. 5531. O Mike Juliette Oviel, a informação partiu do grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia, ok? 20 graus com meia dúzia. Felicidade de colar 4089. Foi solicitado é que o Mike Juliette Romeu abandonasse o setor. Os motivos parece ser a fuga no presídio aí, e eles não querem o helicóptero próximo. Agora, eles também não nos determinaram uma distância, só não querem que a aeronave fique em voo pairado sobre o presídio. Ah não, eu estou bem afastado, estou na vertical da BR-324. Inclusive eu gostaria de solicitar acender para 1.000 pés, se for possível, capitão. Controle Salvador, é o Papa Tânia, Mike Serra Serra. Mike Serra Serra, só um minuto. Mike Red Romeu, suba para 1.000 pés, está livre por enquanto. 1.000 pés na escuta permanente do controle, Romeu. Trata aí, capitão, entenda a posição aí. E a que serra, serra, prosseira? Tocando remeteu do TRE, tá mantendo 510, setor norte, intenciona pouso na IRMA, com Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra estacionado 0142? Afirma. Ok, prossiga direto para IRMA, 500 pés, não me escuta, aguardando a frequência livre. Você escuta permanente direto em IRMA, 500 pés, Yankee Serra Serra. No 4 autorizado, reporta táxi, Webjet 6721. Portarel 21. Controle Salvador 408910U, Dael, cruzando em 100. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantenha o 300, direto Leda. Direto Leda para o 300, 4089. Padrão 02. Yankee Serra Serra. Na escuta, senhor, já visual para IRMA. Ciente, frequência livre. Ciente, Yankee Serra Serra. Torre Salvador é o Papatão, Yankee Serra Serra. Na escuta. Tá já com visual com a IRMA, Yankee Serra Serra. Sim, tem reporte no solo controlado, Yankee Serra Serra. O vento no, em Salvador é 210 graus com 3 nós. Portará controlado, Yankee Serra Serra. Siga para 2.000 pés. 2.000 pés ajustado no 0, no 7 ou no 924. Bom, 2017 como 924. Mike Juliette Romeu, se afasta um pouco aí mais pro setor norte, evitando o final da 1-0. Mike Juliette Romeu, controle. Na escuta, senhor. Afaste pro setor norte, como norte, pra evitar o final da 1-0. Setor norte, Romeu. Mantém sobrevoo na Cidade Baixa. Ok, Mike Juliette Romeu vai afastar-se para o setor norte, mantendo 1.000 pés. Eu tenho a aeronave da Gol em Itap. Então, logo essa aeronave passa, o senhor retorna para a posição anteriormente informado, Mike Juliette Romeu. Ok, vou aqui na Cidade Baixa, eu vou manter 500 pés, senhor. Assim que eu estou retorno para ver se está da BR-324 a 1.000 pés. Positivo. E na BR-324 a 1.000 pés, o senhor tem boas imagens? Hora de 4 horas. Fica em condições visuais, 500 pés, litoral sul de Salvador, informe através do Pituaçu. Índia Alfa, ponto de espera da pista 0 torre, 1-1-8-62, ajuste 1017, valor. Gente, Índia Alfa, 1862 e a torre, 1017, pode, muito obrigado, cara. That's good.